Tá autorizado para Vitória, 320 Anísio, decolo da 10. Dael Lida Ilt, onde intercepta pouso Luna 4 e prossegue até o destino. 5072 é o código transponder, no 208 controle. Então, 35345380, decolando da 10, Dael Lida Ilt. Aí pegando a pouso Luna 14, pro destino. 5072208. É Pesulo 44, é a rota que eu tenho aqui, desculpa. Então 44, é a mesma que eu tenho aqui, então. O 35345. Proteja mais correta, chama pro push na remota. Abandonar a ordem da vetoração, esquerda, proa 020, descer para 3000, limitado pelo localizador, 4298. Esquerda 020, limitado pelo localizador, descendo para 2000. 3000. 3000, 4298. Nair 6312, solicita pequena desvio à esquerda, aproximadamente 10 graus. Oceano 312, vetoração, cheque proa 030. 030-6312. Positivo, a gente vai limitar pelo curso do localizador, desça para 4000-1020. 4000-1020, limitado pelo localizador, 6312. Capta Pesulô no 0, prossegue SMAP Lúcio Barbacena. 5070 é o código transponder, no 208 controle. Galeão aprovado, 360. Pista 10. Dael Lida Cris, Pesulu 10, Marcos Lúcio, Barbacena, controle 208. 5070 transponder, 6211. Protegimento correto, chama pro posto 2. Chama. 3663, ILS autorizado. Teste para gigante, bom, 2-2. Trolho F5-8-6, bom dia, passo 200 para 150, informação pelo... F5826, meu cordial, via chegada a Mari, desça para 2020. Via Mari, 2020, Daniel. Por favor, prossiga. Pista liberada aos 1120 agora. 0060, 5290. Positivo, está passando 4200 e autorizado para 2000 pés. 2000 pés, 4290. Tripe 5217, desça para 4000. Para 4000, tripe 5217. Ingressa para o 5, gol. Tripe ingressa para o 5, gol, não, 2-2. Salvador, é o bom dia, da televisão 79, ponte espera para onde? Contra 179, visual com tráfego na curva final. Faço passagem do tráfego ali, mantenho no 0, são 3179. Zul 4298, direita 080 para o localizador, chama estabilizado. Direita 080, chamaremos estabilizado, Zul 4298. Sim. 3304, solo aos 25, solo 121, décimo 9, bom dia. Não, agora solo 219, tá? 3304, bom dia. Oceano 302, direita 050. Direita 050. O caso prossegue de Alfa Chamante da Juliette. Alfa Chamante Juliette, 3304. Romo 79, livre de colagem, vento 1,40 graus, 1,09. Torre de Salvador, bom dia, 3663 da TAM, passando Simbra, bastante secado. TAM 3663, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Pista após decolagem, curva à direita. 5073 é o código transponder no 208 controle. Cadê mais correto? Chama pro push na moto, no 2. 8A3304, ingressa via Juliette pro 4. Via Juliette, portão 04, 3304. 3, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 129. 140, cono 2, pouso autorizado, TAM 3663, não 10. 3, 6, 3, 1, 2, direita pro 080 pro localizador, chama estabilizado. Direita 080, chama estabilizado, 63, 1, 2. Trip 5217, cheque proa 235. Proa 235, trip 5217. Ok, vou na proa 235, desça para 2000, tá limitado pelo localizador. Na aproximação agora é o número 3, está seguindo o tráfego da Oceanair Airbus, que voa sobre a ilha de Taparica. Ok, 235, descendo para 2000, limite ao lock, eu trepei. Salvador, bom dia, 3179, passa 2000, na sua escuta. 3179, controle, contato radar. Possibilidade da El Oleda? Positivo, livre. 3179, grátis. Azul 4298, 4 milhas e meia para o externo, cheque o trem, chame a torre, 1186. 86, 4298. Azul 4298, mantenha aproximação, aguarde pista 10 livre. 4298. 1 minuto para a cópia. Golfito, bom dia, prossiga. Mantemos escuta e aguarda a cópia. Número 2. Localizador 6318. Zero 312, livre, aproximação ILS. Livre ILS, 6312. Obrigado, bom dia. Azul 4298, livre pouso pista 10, vento 140 graus, 149. 2-0, pouso 10, azul 4298. Isso pra segue via Alfa, chama antes da Juliette. Segue via Alfa, chama antes da Juliette, 3663. Mike Serra Golf, chame Recife, a frequência 125 ONU, caso negativo 1288. Bom, Recife agora, 25 ONU, 288, grato, meu cordial, bom dia, boa semana. TP 5217, reduza para aproximação, cheque pré-polo. Reduzindo. Oceano 312, 5 milhas para o externo em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186-6312, obrigado, bom trabalho. Boa. 310, decola da 10, Bucaracaju. Após decolagem, curva esquerda, prossegue pelo ISC 58. 5104 é o código transponder, 1208, controle. 310, ISC, decola pista 10, Bucaracaju. Curva na esquerda, uniforme ISC 58. 5104, 208, Rio 5973, está forte para pushback acionamento. Autorizado, puxa acionamento, chama ataque, Rio 5973. Chama. Está mantendo antes da Juliette, né? 3663. Da 3663, prossegue via Juliette para o 03. Juliette, posição 03, 3663. Web 826, vetoração esquerda, proa 020, em descida para 2000, está limitado pelo localizador. Web 826. Esquerda 020, limitado no LOC, 2019, web 526. Localizado no localizador, TP 5217. Ciente livre, aproximação, cheque o trem, aguarde o trem chanel. Quem guardará? Olha o livro azul, 42 na mesa. Mantém aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, 6312. Azul 4298, solas 34, salão 21, décimo 9. Obrigado. Fala Salvador, um bom dia, livrou, o azul 4298. 4298, bom dia, prossegue alfa chamando do Juliette. Alfa chama Juliette, 4298. Então, torre 1186. 186, obrigado. Série 2223 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Vive, entrar o táxi, por favor. Papa Romeu, Lima Fox Tango. Autorizado para Ilhéus, nível 200, da decolada 107 na saída da El Leda direto. Aciona 5041-120-8 a frequência do controle. Mantenha aproximação, aguarde pista 10 livre. Quem mantém a aproximação, aguardando. Sete dezoito meia para o táxi, o altímetro marca 1020. Livre nessa proa, interceptar? Você vai receber uma outra proa para interceptar. Web 826 para o localizador, direita 080, informe estabilizado. Direita 080 para o lado, mandar estabilizado, Web, foi da meia. Conseguido a cópia? Meu Golf VIP está autorizado, Sierra November Quebec Uniformes, nível 100, da cola da 107, está aí da árvore direto. Aciona 5062 no transponder, 120, 8 é a frequência do controle. 219, bom dia. 1219, bom dia, 6319. 35217, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 102. Autorizado, pouso 35217. Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6312. Salvador, azul 4292. Azul 4298, prossiga. Atenção. Assim que o tráfego da passarela iniciar o táxi. Obrigado. Solo Salvador, vou passar aqui com o Mike Quebec. Com o Mike Quebec, prossiga. Aí o Lourenço me parece autorizado, decola da 197 no Axé, após decolagem direita, 01161 no transponder, 1208 controle, Quebec. Tracionamento TAC 118.6, 1.020 na altimetro. Graças, faça olhada em fronto, Lima Fox Tango. Azul 4298, condicionado após a passagem do tráfego da passareta, ingressa via Juliette pro 8. Muito bem, obrigado. Boa. Tiva, tenho duas aeronaves para taxiar nesse setor, após as mesmas se será autorizado. Gente. Flyjet 5826, estabilizado, ok. Flyjet 5826, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Vitor, Mike Quebec, livre acionamento, chame táxi. Juliette para 11, 6319. O trip 5345 vai ficar condicionado. Eu tenho uma aeronave da Azul que vai ingressar no 8 e uma aeronave da Oceanair que vai ingressar no 11. Assim que a aeronave da Oceanair ingressar no 11, está autorizado o push na remoto no 3. Gente, após a passagem do Oceanair indo para o 11, está livre, push acionamento, trip 5345. Flyjet 5826, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Livre pouso, 10526. Mantenha a minha escuta aguarda, por gentileza. Horas e 40, Salvador, para o fim dos outros dados, por favor. 3, avó, 03. Sente, siga em frente, India Alpha, quando no ponto de espera 118.6, o altímetro marca 1.020. India Alpha, 23, ponto de espera 1.020, obrigado. Autorização. Vai manter a posição e vai aguardar. Ok. 2223, visual com tráfego na curta final. Após a passagem do tráfego, ele mantém 1-0, passaria do 2-2-2-3. Mike Echo Delta, prossiga. Livre decolagem, pistão a 7, vento 140 graus, 10 nós. Delta está autorizado Manati, 1000 pés, decola da 17 no Axé, após decolagem curva direita, aciona transponder 0135 ou 208 controle. 0135. Web 5826, sala 43, sala 121, decimal 9, bom dia. 219, boa, Web 5826. Por favor, confirme a saída. Foxtango decola aos 43, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia, Lima Foxtango. Paulo Web 5826, bom dia, Lima na Alfa. Mike Eco Delta, pessoa da Bob. Charedo 2223, livre decolagem, vento 140 graus, 109. O Web 5826, vai prosseguir via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, Web 5826. 6225, vai manter me escuta e vai aguardar para a cópia. Livre com a proa do litoral sul, deixando o sinal Ondina, guardião 07, repasse fora do sol. Alfa, deixado para seguir, prefeito 217. A linha E mantém a 10. O Romeu Golf Vitor, aguarde um minuto para decolar. Contornar o pátio em Jai Alfa no ponto de espera 118.6, 1021, altímetro 5345. 1021, pátio em Jai Alfa, chama lá no ponto de espera da BR-118, 5345. Fala, bom, 92. Prossiga. É, ciente da informação 95, cópia para Guarulhos, São Paulo. Maiola da Bridge, prepare e aguarda a cópia. Oxané 62, 1-1, eu tenho duas aeronaves passaram sua retaguarda, o Trip 5345 prosseguindo para o ponto de espera e o Lima Kilo Zulu, após a passagem dos mesmos será autorizado seu push. Posso responder na comunicação? Afirmativo. A última aeronave... A última aeronave que passou sua retaguarda é um Charlie 402. O Lima Kilo Zulu vai seguir o tráfego da Trip até o ponto de espera e quando lá 118.6, 1021, marca o altímetro agora. O Lima tem Vitor Makeback. Você sai do pátio 3, um Charlie 402, após ingresso via Juliette para remoto 1-4. E após o tráfego, vai continuar no pátio, remoto 1-4. Web 5826 vai seguir o tráfego da Trip via Juliette para o 9. Na posição, depois da vez? 9. Até o Lima Tango, Hotel Lima Tango, aguarde. Trip 5345, ali mantém 10. Romeu Golf Victor, decolou os 47, controle 120, decimal 8. 108, grato, é o Golf Victor. Victor, Mike, Quebec. Livre decolagem, vento 150 graus, 109. Chegou controle de Salvador, está em contato radar. Qual é a radial ideal para o destino? Seria 291. Ok, curva à direita para a radial 291, suba sem restrições, informe o estimado para pouso. Estimado para pouso, 1232, Omega Fica. Ok, anotei. E o 5973 da Colômbia 47, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. Quilo Zulu, após o tráfego da tripa inicial da colagem, ele mantém no zero. 320, vai cumprir o perfil da saída Borba, transição Nizza, após a colagem curva esquerda. Ingressa Nizza, tudo para o Whisky 10, Formosa direto. Aciona 51 no 4 no transponder e no 208 controle. Só um pequeno desvio esquerdo da rota para dar informações. Positivo, livre. Tá. Controle Salvador, está passando o Vitor Mike Quebec, decolou na sua escuta. Vitor Mike Quebec, Salvador, prossiga o visual, chame no através para da barra. Prossegue visual, chame no através para da barra, Quebec. Vamos para o próximo 01. Salvador? Gente, está autorizado direto, pátio 4, vento 150 graus no 4 nós. Atento somente a aeronave em táxi no pátio, Sikorsky 76. Está ali matando o reporte no solo. Ciente, frequência livre. Direto, Romeu Fox 018. Direto, Romeu Fox 018, grato. 45 da cola 50, controle 120, decimal 8, bom dia. 1208, bom dia. Controle Salvador, bom dia. É o trip 5345. Trip 5345, controle, meu cordial, contato radar. Poderia voar Dael? Livre. Dael, grato. Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro 1021. Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro 1021.